sentimento no lugar certo. Mas tem lugar certo para o sentimento, Bimala? Como sentir a coisa certa? Como não ser um sentimentalista? Ou como não ter... como ter sentimento também, porque tem gente que não tem sentimento. Não, todo mundo tem sentimento, só que não usa, não sente. Tem pessoas que são mais sensíveis, outras menos sensíveis. Quem é sensível de verdade, quem não é sensível de verdade, é um tema bem complexo, hein? Então, é o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, hoje, capítulo 2, verso 3. Nós vamos falar também, ler a história do jejum. Tem jejum de Ekadashi, é isso mesmo. Alô, Bimala, jejum de Ekadashi. Tem aniversário também. Tem aniversário de um grande mestre. Nós vamos ler também um pouquinho sobre ele. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam? Não. Vamos ler o livro Krishna, se der tempo. Tá bom, Bimala, você quer acabar com o livro de Krishna, né? Então tá bom. Tá bom, eu quero acabar e não quero acabar, Bimala. Eu quero ler o livro de Srila. Já tem bastante livro a gente lendo, né? Mas para começar outro tem que acabar um. Tá bom, infelizmente, né? Fazer o quê? Mas depois a gente lê de novo, né? Num futuro próximo, se Krishna deixar, é claro. Tá, então vamos ver o sentimento no lugar certo com a tradução. Ah, é verdade. Quem não tem o Bhagavad Gita em casa... tem um ouvinte que pediu o link do Bhagavad Gita, vamos falar também. Tá, quem não tem o Bhagavad Gita em casa, entre no nosso site agora, krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link livros grátis. Ali tem várias opções de graça para você ler na tela ou baixar, de graça, sem pegadinha, sem link, nada, direto, direto. Você lê na tela ou baixa, sem historinhas. Sem propaganda, nada, direto, tá? Então tá bom. A ideia dos devotos é dar o conhecimento para todos. Não é ficar tirando vantagem de ninguém, né? Não é isso, Bimala? E a nossa intenção é a mesma, né? Tentar ajudar os devotos a espalhar esse conhecimento. Tá, já parei, então aqui, tá vendo, já me cortou, já me perdi aqui. Nossa, não é fácil não. Então tá. Capítulo 2, verso 3, resumo do conteúdo do Gita. É o que nós vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Drupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapati Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare. Então vamos tentar cantar o verso 3 do Bhagavad Gita. Praibhyam mais magama parta naitatvai upapajate shudram hridaya durbalyam Tyaktvotishtat parantapa. Tradução, palavra por palavra. Ó filho de Prita, não se entregue a essa impotência degradante. Ah, é verdade, tá vendo, Bimala? Você... Nossa, Krishna, Balarama, Arada, você me cutuca aí, parece boi indo pro matadouro. Fica cutucando, espetando aí, calma, aí pulei as palavras, tradução palavra por palavra. Não é fácil não, viu? Kleibian, impotência. Não, não vou falar, não vou comentar. Ma, não. Isma, tome isto. Gama, entra. Né? Eu não ia falar nada sobre os políticos, né? Impotência, não ia falar nada sobre os políticos. São verdadeiros governantes impotentes, né? Tanto é que o mundo está essa bagunça por isso, né? Não tem governantes de verdade. Tá, vou continuar aqui. Gama, entra. Parta, ó filho de Prita. Na, nunca. Etat, assim. Tuai, a você. Upapadyate, condiz. Shudram, muito pouco. Hridaya, coração. Dorbalyam, fraqueza. Tyaktva, abandonando. Utishta, levante-se. Parantapa, ó castigador dos inimigos. Tradução completa, ó filho de Prita, não se entregue a essa impotência degradante. É o que Krishna está falando para Arjuna, porque Arjuna é um governante, e um governante não deve ser impotente, senão os malandros, ladrões, safados tomam conta, né, do governo, do país, do mundo inteiro, como a gente está vendo no mundo inteiro agora. Por quê? Os governantes são impotentes, não matam os seis tipos de pessoas que têm que ser mortas imediatamente, não é ficar enrolando, não. Tem seis tipos de pessoas que têm que ser mortas imediatamente pelos governantes, né? Não é o povo, não. O povo tem que ser governado. Desculpem. Então, Krishna está falando para Arjuna, que era o governante. Ó, filho de Prita, não se entregue a essa impotência degradante. Ela não condiz com você. Largue tal fraqueza mesquinha de coração e levante-se, ó castigador dos inimigos. Tem uma aula de Prabhupada que ele fala que vaishnavismo não é covardismo. É na hora certa, todo mundo vai ver a coisa certa. A coisa certa... a se fazer, né? Na hora certa, os devotos vão fazer o que tem que se fazer, né, Bhima? É governar o mundo, pronto. De acordo com as leis de Deus, de acordo com a cultura védica. Tá, é outra história, tá bom. Tá bom, faz de conta que é outra história. Arjuna foi chamado de o filho de Prita, a qual era irmã do pai de Deus, Krishna, Vasudeva. Portanto, Arjuna tinha um parentesco consanguíneo com Krishna. Arjuna era primo e amigo de Krishna. Se o filho de um governante recusa-se a lutar, ele é um governante só de nome. É porque na cultura védica, político e militar é a mesma coisa, né? Os dois executam, as duas funções é para a mesma pessoa, ou a mesma pessoa executa as duas funções, né? Governante tem que governar e manter a lei e a ordem. Então, se o filho de um governante recusa-se a lutar, ele é um governante só de nome. E se o filho de um sacerdote brâmana age impiamente, ele é um sacerdote brâmana só de nome. Tem gente, ó, meu pai é um sacerdote brâmana. E você? Você não é. Será que teu pai é mesmo? Tem essa também, né, Bima? Às vezes nem o pai é um sacerdote brâmana e o filho ele fica rotando aí que é um sacerdote brâmana. Eu sou um brâmana, meu pai é brâmana, eu sou brâmana. Ah, tá bom. Então, tais governantes e sacerdotes brâmanas são filhos indignos de seus pais. Portanto, Krishna não queria que Arjuna se convertesse num filho indigno de um governante. Arjuna foi o mais íntimo de Krishna. Desculpem, Arjuna foi o amigo mais íntimo de Krishna e Krishna o estava guiando diretamente na quadriga. Mas apesar de todos esses créditos, se Arjuna abandonasse a luta, estaria cometendo um ato infame. Por isso, Krishna disse que tal atitude em Arjuna não condizia com sua personalidade. Arjuna podia argumentar que ele abandonaria a batalha fundamentando-se na sua atitude magnânima com o muito respeitável Bhishma e seus parentes. Mas Krishna considerou que a autoridade não aprova ou não aprovava esse tipo de magnanimidade. Portanto, as pessoas como Arjuna, que estão sob a guia direta de Krishna, devem abandonar tal magnanimidade ou suposta não violência e agir, né? Então, nós temos que saber mais, porque quem sabe mais, sente mais. Agora, quem não sabe, vira um sentimentalista, né? Um sentimentaloide, faz o que acha certo, faz o que sente que é certo. E aí, meu amigo, é por isso que o mundo está assim, ó. Todo mundo está fazendo o que acha certo, está fazendo o que sente que é certo. Mas certo é o que Deus acha certo, e errado é o que Deus acha errado. Então, se a gente está fazendo algo que a gente sente que é certo, ou que a gente acha que é certo, com certeza isso não é certo. Porque certo é o que Deus acha certo. Então, primeiro, nós temos que saber o que é certo. Então, depois de saber o que é certo, a gente vai saber. E quem sabe mais, sente mais. E quem sente mais, sabe mais. Aí sim, aí funciona. Não, quanta gente que você já ouviu falar, não, eu sinto que eu... Ah, isso aí é comum, hein, Bíblia? Eu sinto que eu vou ganhar na loteria. Eu sinto que eu vou ganhar esse carro no sorteio, no jogo de azar. Mas Krishna proíbe o jogo, é proibido por Deus o jogo de azar. Quem segue Deus não joga nenhum tipo de jogo de azar. Felizmente no Brasil o jogo de azar é proibido, tá bom? É mais uma piadinha. O jogo de azar é proibido no Brasil. Só o governo faz isso, né? O governo já faz isso, né? Imagina se não fosse proibido, né? Então o jogo de azar é proibido no Brasil. O governo é o primeiro a fazer o jogo de azar, incrementar e fomentar, e a televisão, né? E a televisão dá isso como notícia. Oh, tal jogo foi acumulado, como se fosse uma notícia. Na verdade é uma propaganda incentivando o povo a jogar, a fazer pecado, a errar. Jogo de azar. Não, mas eu sinto que eu vou ganhar, eu sinto que esse prêmio é meu, eu sinto, tá. Eu sinto que eu estou na religião certa. Eu sinto, vai sentindo. No final da vida você vai sentir o inferno que você vai entrar nos planetas inferiores. Esse é o resultado do sentimentalismo. Eu sinto que estou certo. Eu penso que estou certo, tá? Caminhos diferentes, resultados diferentes. No final você vai ver o que vai custar o seu sentimentalismo, o seu achismo. Tá bom, Bimala, já parei de falar. Todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita, é o Bhagavad Gita como ele é. Traduzido pelo devoto puro de Deus, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br. E na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Isso mesmo, Livros Grátis. Depois da agenda, tá bom. Tem que falar agenda? Tem que falar. Tá passando aí. Todo mundo tá vendo, Bíblia. Não precisa nem falar, todo mundo tá vendo. Vou chamar atenção para o link Livros Grátis. Tá passando aí agora, ó. Você clica aí que você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então... Só tem uma opção que está passando aí, ó, Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei, cadê? Onde abriu? Tem tanta janela aberta aqui, Bimala. Nossa, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Não abriu, Bimala. Não está funcionando. Ah, está funcionando. O problema É que eu não cliquei direito, tá bom? Ah, agora abriu. Tá, já apareceu aqui a coleção Shrimadbhagavatam por ano imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar, é claro, né, Bhima? Já apareceu o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já clica aí, já encomenda um, né? Depois você desce, vai descendo, mais 4 livros, aí já aparece o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal, já encomenda 1, 2, 3, uma caixa também, né? Compra no atacado aí e ajuda a espalhar a consciência de Deus, distribui, vende, aluga, empresta, ou então dia 25 esquece um por aí, todo dia 25 você esquece um e ajuda a compartilhar esse conhecimento, a iluminar as pessoas do mundo e ficar bem na foto com Deus, isso mesmo. É, quem distribui o conhecimento do Bhagavad Gita às pessoas se torna a pessoa mais querida para Deus. E Krishna falou pessoalmente, né, que nunca houve e nunca haverá ninguém mais querido para ele do que quem faz isso. Distribui o conhecimento do Bhagavad Gita às pessoas. Tá bom? Então tá bom. O que eu ia falar já? Tá bom. Então tá bom. Então tá combinado. Ah não, precisa falar, Bima. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 1898-171-5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa, estamos depois do Gita, Bima. Não vem me cortar não, tá? Então, eu falei para pessoas escreverem e já falaram com a gente no WhatsApp e a gente atende com o maior prazer, né? Em alguns minutos, algumas horas, no mínimo um dia, dois. Um dia ou dois no máximo a gente atende, tá? Então tá bom. Então, quem escreveu para nós foi o Cavaleiro Yoga, né? Ele escreveu: quero ter este amado livro, o Gita. Como faço para ter? Como faço para ter tal livro? Quanto é o frete? Quantos dias chega, né? Qual é o processo para ter ele? Bom, a gente não vende livros aqui, né? A gente só indica, né? Como a gente colocou lá no site. Como colocou lá no site, Bimala? Não lembro. Nosso site não compra nem vende livros, só indica. E a gente indica mesmo porque é lá que a gente compra também, né? Então eu já passei pro Cavaleiro Yoga. Ele: quero o livro Bhagavad Gita como ele é. Exatamente isso, como ele é. Não aceite qualquer um, não aceite imitações ou distorções ou especulações. Então já passamos o link para ele, né, Bimala? E mandamos um Hare Alô para ele. Muito obrigado pela audiência, gente boa, e muito obrigado por entrar em contato com a gente. É com o maior prazer que a gente responde para você, fala com você, tá bom? Então tá bom. Tem jejum, né? Jejum. Neste dia 11 tem o jejum de Utpana Ekadashi. E nesse dia 11 também, quem está fazendo aniversário é Kaliya Krishnadasa. Então nós vamos ler a biografia. Não, o jejum. Nossa, não é fácil não, hein, Bimala? Ah, os sábios não se lamentam nem pelos vivos nem pelos mortos. Mas eu não sou sábio, Bimala, eu sou uma alma condicionada, por isso eu fico me lamentando mesmo. Nossa, não é fácil ter uma domadora de cachorro bailarino, não é fácil essa vida de cachorro bailarino não, viu? É, o Padmanabha mandou um cachorro bailarino lá brincando com a cortina no palco. É, vai ver que sou eu então, deve ser eu, brincando aqui no palco da vida. Não é fácil não, viu? Tá bom, já parei de lamentar, de falar. Então vamos ler a história desse jejum Utpana Ekadashi, para você conhecer um pouquinho mais sobre esse jejum de grãos que acontecem 2 vezes por mês, e os devotos fazem jejum no mínimo 2 vezes por mês, e no caso esse jejum é jejum de grãos, né? Então jejum de grãos. Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, a história do jejum Utpana Ekadashi. Suta Goswami disse: ó sacerdotes brahmanas sábios, há muito tempo atrás, o Senhor Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, explicou as glórias auspiciosas de Shri Ekadashi e as regras e regulações governando cada jejum observado naquele dia santo. Ó melhor dos sacerdotes brâmanas, quem quer que ouça sobre as origens e glórias destes jejuns sagrados nos dias de Ekadashi, vai direto para a morada do Senhor Vishnu após desfrutar de muitos diferentes tipos de felicidade neste mundo material. Tá vendo, Bimla? Só por ouvir, né, as glórias dos jejuns. Nossa! Nós estamos acumulando muitos méritos. É, vamos ver, né, se a gente escapa do inferno, né? Vai ser difícil, hein? Mas de repente acontece aquela... Ó, você prefere receber os seus méritos ou já ir para o inferno e pagar os seus pecados? Eu falo, vou tirar umas férias. Tá, ninguém perguntou, tá bom. Arjun, o filho de Prita perguntou ao Senhor Krishna: ó Janardana, quais são os benefícios piedosos do jejum completo, de apenas jantar ou comer somente ao meio-dia no jejum de Ekadashi, e quais são as regulações para observar os vários dias de jejum? Tenha a bondade de narrar tudo isso para mim. O Senhor Supremo Krishna respondeu: ó Arjun, no início do inverno, no jejum de Ekadashi, que ocorre durante a quinzena obscura do mês de Magashirsha, uma mistura de novembro e dezembro, inverno lá na Índia, né? Um noviço deve começar a sua prática de observar jejum no Ekadashi no dia antes do jejum. É, no dia antes do jejum ele deve limpar bem os seus dentes. É para tirar todos, de repente tem algum grão, né, algum resto de grão entre os dentes, gengiva, né, então tem que limpar bem. Depois, durante a oitava porção do dia antes do jejum, assim que o sol esteja para se pôr, deve comer, jantar. Então janta bem, né, janta bem para não sentir fome no jejum, né, Bimala? Na manhã seguinte, o devoto deve fazer um voto, segundo as regras e regulações, de observar o jejum. Ao meio-dia, deve se banhar devidamente num rio, lago ou pequena lagoa. Um banho num rio é o mais purificante. Num lago, algo menos. E numa pequena lagoa, é menos purificante. Se nenhum rio, lago ou lagoa forem acessíveis, então poderá banhar-se com água do poço. O devoto deve cantar a sua oração contendo os nomes da Mãe Terra. Ó Ashwakrante, ó Ratakrante, ó Vishnukrante, ó Vasundari, ó Mritike, ó Mãe Terra, bondosamente remova todos os pecados que acumulei por minhas muitas vidas passadas, de modo que eu possa entrar na morada sagrada do Senhor Supremo Krishna. Enquanto o devoto canta, ele deve passar barro em todo o seu corpo. Durante o dia de jejum... Calma, gente. Tem uma forma mais fácil de fazer o jejum, tá? É cantar Hare Krishna. Pode passar o barro sagrado na testa, nos 13 pontos marcados, né? E cantar Hare Krishna e não comer grãos, tá? Esse é o jeito mais fácil de fazer o jejum. Durante o dia de jejum, e pode ler os livros de Prabhupada também. Durante o dia de jejum, o devoto não deve falar com aqueles que caíram de seus deveres religiosos, comedores de cães, ladrões ou hipócritas. Também deve evitar falar com caluniadores, com aqueles que insultam os semideuses, as literaturas védicas, os sacerdotes brâmanas, ou com quaisquer outras personalidades más, tais como os que têm sexo com mulheres proibidas, nota 1, no final eu leio, saqueadores ou ladrões de templo, e caso falemos ou até mesmo só vejamos uma tal pessoa durante o jejum de Ekadashi, devemos nos purificar olhando diretamente para o sol. Depois o devoto, nessa quarentena fica mais fácil, né, Bimala? Se livrar de todos esses tipos mencionados. Depois, o devoto deve adorar respeitosamente o Senhor Govinda com alimento, flores e tudo o mais de primeira classe. Em seu lar, ele deve oferecer ao Senhor Krishna uma lamparina, em consciência devocional pura. Deve também evitar dormir durante o dia e deve abster-se completamente de sexo. Jejuando de todo alimento e água, deve alegremente cantar as glórias do Senhor Krishna e tocar instrumentos musicais para o seu prazer noite afora. Após permanecer acordado toda noite em consciência pura, o adorador deve dar caridade a sacerdotes brâmanas qualificados e oferecer suas humildes reverências a eles, implorando pelo perdão deles por suas ofensas. Desculpem. Aqueles que são sérios quanto ao serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, devem considerar os jejuns de Ekadashi que ocorrem durante a quinzena obscura como sendo tão bons quanto os que ocorrem durante as luminosas. Ó rei, nunca devemos discriminar entre esses dois tipos de jejuns. Por favor, ouça enquanto agora descrevo os resultados obtidos por alguém que observa jejum de Ekadashi desta maneira. Nem o mérito que se recebe por tomar banho num local sagrado de peregrinação conhecido como Shankodara, onde o Senhor matou o demônio Shankasura, nem o mérito que recebemos por ver o Senhor Gadadara diretamente é igual a um 16º do mérito obtido por jejuar no jejum de Ekadashi. É dito que, por doar caridade, numa segunda-feira de lua cheia se obtém 100.000 vezes os resultados da caridade comum. Ó ganhador de riqueza, quem dá caridade no dia de Shankranti, equinócio, obtém 400.000 vezes o resultado comum. No entanto, simplesmente por jejuar no jejum de Ekadashi se obtém todos esses resultados piedosos, bem como quaisquer resultados piedosos que se consiga em Kurukshetra durante um eclipse do Sol ou da Lua. Além do mais, a alma fiel que observar jejum completo no Ekadashi consegue 100 vezes mais mérito que uma que realize um sacrifício de cavalo. Jejum completo é sem água, sem comer nada e sem beber nada, resumindo. Quem observa, Bimala, as pessoas doentes, mulheres grávidas, pessoas perturbadas mentalmente, pessoas doentes, já falei, velhos, né, crianças, estão dispensados desses tipos de jejuns, né? Então, mas tem que fazer o jejum de grãos, não pode comer grãos. Pode comer, né, à vontade, suco, tudo que não tenha grão. Quem observa apenas, já falei de mulheres grávidas, falei, né, doentes, velhos, crianças, pessoas perturbadas mentalmente, eu me encaixo num monte aí, velho, perturbado, doente. Tá bom, Bimala, ninguém perguntou. Nossa, é uma cacetada atrás da outra, é só bronca, hein? E eu sou só lamentação. Fazer o quê? Alma condicionada é assim, lamento o que não tem, anseio o que não tem, lamento o que perdeu. Tá, já parei de falar. Quem observa apenas um só jejum de Ekadashi perfeitamente, ganha o mesmo mérito que quem alimenta 100.000 mendigos todo dia durante 60.000 anos. Poxa vida, os benefícios do jejum de Ekadashi são indescritíveis, né, Bimala? Não, são descritíveis, está se descrevendo aqui. São indescritíveis na sua totalidade, mas tem uma descrição aqui, né? Uma das descrições. O mérito é, nossa, inconcebível, né? E uma pessoa que observa corretamente o jejum de Ekadashi apenas uma vez ganha mais mérito que uma pessoa que dá 1.000 vacas em caridade a um sacerdote brâmana erudito nos Vedas. Uma pessoa que alimenta apenas um estudante celibatário ganha 10 vezes mais mérito que alguém que alimenta 10 bons sacerdotes brâmanas em sua própria casa. Porém, 1.000 vezes mais mérito que o recebido por alimentar um estudante celibatário é obtido por doar terra a um sacerdote brâmana respeitável e necessitado. E 1.000 vezes mais que isso é obtido por dar uma moça virgem em casamento a um homem jovem, bem educado e responsável. 10 vezes mais benefício que isto é educar crianças devidamente na vida transcendental, sem esperar qualquer recompensa em troca. 10 vezes melhor que isso, no entanto, é dar grãos alimentícios aos esfomeados. De fato, dar caridade aos necessitados é o melhor, e nunca houve ou haverá caridade melhor do que esta. Nota 2, no final eu leio. Ó filho de Kunti, todos antepassados e semideuses no céu ficam muito satisfeitos quando se dá grãos alimentícios em caridade. É, mas tem regras e regulações para fazer isso, não é de qualquer jeito. Mas o mérito que se obtém por observar um jejum completo no jejum de Ekadashi é imensurável. Tá vendo? Olha essa palavra aqui que eu estava procurando, Bimão. O resultado é imensurável. Ó Arjun, melhor de todos os curos, o efeito poderoso deste mérito é inconcebível mesmo para os semideuses. E a metade deste mérito é obtido por quem come apenas o jantar no jejum de Ekadashi. Portanto, deve-se observar jejum no dia do Senhor Hari, seja comendo apenas uma vez ao meio-dia, abstendo-se de grãos e feijões, ou comer apenas uma vez à noitinha, abstendo-se de grãos e feijões, ou jejuar completamente. Os processos de permanecer em locais de peregrinação, dar caridade e realizar sacrifícios de fogo só podem se gabar enquanto não aparecer o dia do jejum de Ekadashi. Portanto, qualquer pessoa temerosa das misérias da existência material deve observar o jejum de Ekadashi. No jejum de Ekadashi não se deve beber água de uma concha, matar entidades vivas como peixes ou porcos, ou comer quaisquer grãos ou feijões. Assim te descrevi, ó Arjun, o melhor de todos os métodos de jejum conforme indagaste a mim. Arjun então perguntou, ó Senhor Krishna, segundo falaste, 1000 sacrifícios védicos não equivalem a um só jejum de Ekadashi. Como pode ser isso? Como é que Ekadashi se tornou o mais meritório dos dias? E o Senhor Krishna respondeu, vou te contar porque Ekadashi, jejum de Ekadashi, é o mais purificante de todos os dias. Na era de Satya Yuga, certa vez vivia um demônio espantosamente aterrorizante chamado Mura. Sempre muito irado, ele aterrorizava todos os semideuses, derrotando até Indra, o rei do céu. Vivasuan, o deus do sol, o louco, até Vivasuan, o deus do sol, Bhima. Os 8 vassos, nota 3 no final eu leio. O senhor Brahma, Vayu, o deus do vento, e Agni, o deus do fogo, com o seu terrível poder, colocou todos sob seu controle. No caso do deus do sol é passatempo, né? Só pode. O senhor Indra então aproximou-se do senhor Shiva e disse, todos nós caímos de nossos planetas e agora estamos vagando desprotegidos na Terra. Ó Senhor Krishna, como poderemos encontrar alívio desta aflição? Qual será o destino de nós, semideuses? O Senhor Shiva replicou, ó melhor dos semideuses, vá para aquele lugar onde o Senhor Vishnu, que cavalga Garuda, reside. Ele é Jagannatha, o soberano de todos os universos, e refúgio deles também. Ele está devotado a proteger todas as almas que se rendem a ele. E o Senhor Krishna continuou, ó Arjun, ganhador da riqueza, depois que o Senhor Indra ouviu estas palavras do Senhor Shiva, foi com todos os semideuses para o local onde o Senhor Jagannatha, o Senhor do Universo, protetor de todas as almas, estava descansando. Vendo o Senhor Krishna dormindo sobre a água, os semideuses juntaram suas palmas e, liderados por Indra, recitaram as seguintes orações. Ó Suprema Personalidade de Deus, Krishna, todas reverências a Ti, ó Senhor dos Senhores, ó Tu que és louvado pelos maiores semideuses, ó inimigo de todos os demônios, Ó senhor de olhos de lótus, ó Madhusudana, matador do demônio Madhu, por favor, nos proteja. Com medo do demônio Mura, nós, semideuses, viemos tomar refúgio em ti. Ó Jagannatha, és quem fazes tudo e cria tudo. És o pai e a mãe de todos os universos. És o criador, o mantenedor e o destruidor de tudo. És o supremo auxiliar de todos os semideuses e só tu podes trazer a paz a eles. Só tu és a terra, o céu e o benfeitor universal. És Shiva, Brahma e também Vishnu, o mantenedor dos três mundos. És os deuses do sol, lua e fogo. És a manteiga clarificada, a oblação, o fogo sacrificial, os mantras, os rituais, os sacerdotes e o silencioso cantar de Hare Krishna no rosário. És o próprio sacrifício, seu patrocinador e o desfrutador de todos os seus resultados, a suprema personalidade de Deus, Krishna. Krishna é tudo, né? Como o Prabhupada falou. Nada dentro destes três mundos, seja móvel ou imóvel, pode existir independentemente de ti, ó Senhor Supremo Krishna. Senhor dos senhores, és o protetor daqueles que se abrigam em ti, ó místico supremo, ó refúgio dos temerosos, por favor, salva e nos proteja. Nós, semideuses, fomos derrotados pelos demônios e assim caímos do reino celestial, privados de nossas posições, ó Senhor Krishna, Senhor do Universo. Estamos agora vagando sobre este planeta terreno. E o Senhor Krishna continuou. Tendo ouvido Indra e os outros semideuses falarem estas palavras, Shri Vishnu, a suprema personalidade de Deus, respondeu: qual demônio possui tais poderes tão grandes de ilusão que conseguiu derrotar todos os semideuses? Qual é o nome dele? E onde ele mora? De onde consegue sua força e respaldo? Conte-me tudo, ó Indra, e não temas. E o Senhor Indra respondeu: ó Supremo Deus, Krishna, ó Senhor dos Senhores, ó Tu que conquistaste o temor nos corações de Teus devotos puros, ó Tu que és tão bondoso para com Teus servos fiéis, certa vez havia um poderoso demônio da dinastia Brahmã, cujo nome era Nadijanga. Era extraordinário atemorizante, desculpem, era extraordinariamente atemorizante e completamente dedicado a destruir os semideuses, e teve um filho infame chamado Mura. A grande capital de Mura é Chandravati. Desta base, o terrivelmente mau e poderoso demônio Mura conquistou o mundo inteiro e colocou todos os semideuses sob seu controle. Ele os expulsou de seu reino celestial. Ele assumiu o papel de Indra, rei dos céus, de Agni, o deus do sol, de Jama, o senhor da morte, de Vai, o deus do vento, de Isha, o senhor Shiva, de Soma, o deus da lua, Nairti, deus das direções, e Pashi, ou Varuna, deus da água. Também começou a emanar luz no papel de deus do sol e se transformou nas nuvens também. É impossível para os semideuses derrotá-lo. Ó Senhor Vishnu, por favor, mate este demônio e torne os semideuses vitoriosos. Ouvindo estas palavras de Indra, o Senhor Janardana ficou muito zangado e disse: ó poderosos semideuses, todos juntos podeis agora avançar sobre a capital de Mura, Chandravati. Assim encorajados, os semideuses reunidos prosseguiram até Chandravati, com o Senhor Hari liderando o caminho. Quando Mura viu os semideuses, este maior dos demônios começou a rugir alto na companhia de incontáveis milhares de outros demônios que estavam segurando armas que reluziam brilhantemente. Os demônios poderosamente armados atacaram os semideuses, que começaram a abandonar o campo de batalha e fugir nas 10 direções. Vendo o Supremo Senhor Hrishikesha, o Senhor de todos os sentidos presente no campo de batalha, os furiosos demônios correram para ele com várias armas em suas mãos. Enquanto se arremetiam contra o Senhor Krishna, que porta uma espada, disco e massa, ele imediatamente perfurava todos os seus membros com suas flechas pontiagudas venenosas. Assim, muitas centenas de demônios morreram pelas mãos do Senhor Krishna. Afinal, o chefe dos demônios Mura começou a lutar com o Senhor. Mura usou seu poder místico para tornar inúteis quaisquer armas que o Senhor Supremo Hrishikesha soltasse. De fato, para o demônio, as armas pareciam flores atingindo-o. Quando o Senhor Krishna não conseguiu derrotar o demônio, nem mesmo com vários tipos de armas, sejam lançadas ou empunhadas, ele começou a lutar com suas mãos desprotegidas, que eram fortes como massas cravejadas de pontas de ferro. O Senhor Krishna lutou com Mura durante 1000 anos celestiais, e então, aparentemente fatigado, foi-se para Badarikashama. Ali o Senhor Jogeshwara, o maior de todos os yogis, o Senhor do Universo, entrou numa caverna muito bela chamada Himavati, para descansar. Ó Dhananjaya, ganhador da riqueza, esta caverna tinha 96 milhas de diâmetro e só tinha uma entrada. Eu fui para lá devido ao temor e também para dormir. Nota 4, no final eu leio. Não há dúvida quanto a isso, ó filho de Pando, pois a grande luta me cansou muito. Muita gente se perde aqui, né? Deus cansado, Deus com medo. Isso aqui, quando acontece isso, é porque Deus está desfrutando de algum tipo de passatempo, né, Bima? É divertimento, né? Imagina que alguém pode se opor a Deus. Imagina que Deus vai ficar cansado. Imagina que Deus vai ficar com medo. É só diversão mesmo. É só Krishna desfrutando de algum papel que ele mesmo criou através de sua energia interna. O demônio seguiu-me, aqui Krishna falando, né? O demônio me seguiu até essa caverna e, vendo-me dormindo, começou a pensar em seu coração: hoje eu vou matar esse assassino de todos os demônios, esse Hari aí. Enquanto o malvado Mura estava fazendo planos desta maneira, de meu corpo se manifestou uma jovem moça que tinha uma pele muito luminosa. Ó filho de Pando, Mura viu que ela estava equipada com várias armas brilhantes e pronta para lutar. Desafiado por essa mulher a lutar, Mura preparou-se então e lutou com ela. Porém, ficou muito espantado quando viu que ela lutava sem cessar. O rei dos demônios então disse: quem criou esta moça irada, temível, que está lutando comigo tão poderosamente, assim como um raio caindo sobre mim? Após dizer isso, o demônio continuou a lutar com a moça. De repente, aquela refulgente deusa destroçou todas as armas de Mura e, no momento, o privou de sua quadriga. Ele correu para ela a fim de atacá-la com suas mãos desprotegidas, mas quando ela o viu chegando, enfurecida, ela cortou-lhe a cabeça. Assim, o demônio imediatamente caiu ao solo e foi para a morada de Dhyamaraja. O resto dos inimigos do Senhor, por medo e desamparo, entraram na região subterrânea, Patala. Então o Senhor Supremo Krishna acordou e viu o corpo morto do demônio diante de si, bem como a donzela, curvando-se diante dele com as mãos postas. Seu rosto expressando espanto, o Senhor do Universo disse: quem matou esse demônio depravado? Ele facilmente derrotou todos os semideuses, Gandharvas e até mesmo o próprio Indra, junto com os companheiros de Indra, os Marutis, e também derrotou os Nagas, governantes dos planetas inferiores. Ele derrotou a mim, fazendo com que me escondesse nesta caverna por medo. Quem é que tão misericordiosamente me protegeu depois que corri do campo de batalha e vim dormir nesta caverna? E a donzela disse: fui eu que matei este demônio após aparecer de teu corpo transcendental. De fato, ó Senhor Hari, quando te viu dormindo, E que és tu quem mataste esse rei dos demônios? Peraí, acho que errei alguma coisa aqui, Bimala. A donzela disse: fui eu que matei este demônio após aparecer de teu corpo transcendental. De fato, ó Senhor Hari, quando te viu dormindo, e que és tu quem mataste este rei dos demônios? Desta maneira, os semideuses, desta maneira tornaste os semideuses felizes, prósperos e cheios de bem-aventurança. Porque deste prazer a todos os semideuses em todos os três mundos, estou muito satisfeito contigo. Peça qualquer bênção que desejar, ó ser auspicioso, concederei-a, sem dúvida, embora possa ser muito rara entre os semideuses. E a donzela disse: ó Senhor Krishna, e se estás satisfeito comigo e desejas dar-me uma bênção, então confira-me o poder de salvar dos maiores pecados aquelas pessoas que jejuam neste dia. Desejo que a metade do crédito piedoso obtido por alguém que jejua seja obtido por quem apenas come de noite, abstendo-se de grãos e feijões, é claro. De grãos, né? E que metade deste crédito piedoso seja recebido por quem só come ao meio-dia. Também que a pessoa que observa estritamente um jejum completo no dia de meu aparecimento, com sentidos controlados, vá para a morada do Senhor Vishnu por 1 bilhão de kalpas. Nota 5, no final eu leio. Depois que tiver desfrutado de todo tipo de prazeres neste mundo. Esta é a bênção que desejo obter por tua misericórdia, meu Senhor. E o Senhor Janardana... Ah, não, ela continua falando, desculpem. Ó, Senhor Janardana, quer uma pessoa observe jejum completo, coma apenas o jantar ou apenas o almoço, por favor, conceda-lhe uma atitude religiosa, fortuna e, afinal, a liberação. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, disse: ó, mui auspiciosa senhora, o que pediste está concedido. Todos meus devotos neste mundo certamente jejuarão no teu dia, e assim eles se tornarão famosos pelos três mundos, e finalmente virão e ficarão comigo em minha morada. Porque tu, minha potência transcendental, apareceste neste 11º dia da lua minguante, que teu nome seja Ekadashi. Se uma pessoa jejua no jejum de Ekadashi, queimarei todos os seus pecados e conceder-lhe-ei minha morada transcendental. Estes são os dias da lua crescente e minguante que... Tá vendo, Bima? Me atrapalhou aqui. Krishna continua falando. Estes são os dias da lua crescente e minguante que me são mais queridos. Tritya, 3º dia. Astami, 8º dia. Navami, 9º dia. Chaturdashi, 14º dia. E especialmente o jejum de Ekadashi, que é o 11º dia. Nota 6, no final eu leio. O mérito obtido por jejuar no jejum de Ekadashi é maior que o obtido por observar qualquer outro tipo de jejum ou por ir a um local de peregrinação, e até mesmo maior que o obtido por dar caridade a sacerdotes brâmanas. Digo-lhe muito enfaticamente que isto é verdade. Tendo assim dado sua bênção à donzela, o Senhor Supremo Krishna de repente desapareceu. Desde então, o dia de Ekadashi, do jejum de Ekadashi, se tornou muito meritório e famoso em todo o universo. Ó Arjun, se uma pessoa observa estritamente este jejum de Ekadashi, eu mato todos os seus inimigos e concedo-lhe o destino mais elevado. De fato, se uma pessoa observa este grande jejum de Ekadashi, em qualquer dos modos prescritos, nota 7 no final eu leio, eu removo todos os obstáculos a seu progresso transcendental e concedo-lhe a perfeição da vida. Assim, ó filho de Prita, descrevi para ti a origem do jejum de Ekadashi. Só este dia remove todos os pecados eternamente. De fato, é o dia mais meritório para destruir todos os tipos de pecados e surgiu a fim de beneficiar todos no universo, concedendo todas as variedades de perfeição. Não se deve discriminar entre os jejuns de Ekadashi da lua minguante e crescente. Ambos devem ser observados, ó Partha, e não devem ser diferenciados do Maha Dwadashi. Nota 8, no final eu leio. Todos que jejuam no jejum de Ekadashi devem reconhecer que não há diferença entre estes dois jejuns de Ekadashi, pois consistem no mesmo Titi. Quem jejua completamente no jejum de Ekadashi, seguindo as regras e regulações, alcançará a suprema morada do Senhor Vishnu, que cavalga Garuda. São gloriosos aqueles que se devotam ao Senhor Vishnu e passam todo o seu tempo estudando as glórias do jejum de Ekadashi. Quem faz voto de não comer nada no jejum de Ekadashi, mas de só comer no dia seguinte, obtém o mesmo mérito que alguém que executa sacrifício de cavalo. Quanto a isto, não há dúvida. No dia seguinte do jejum, deve-se orar: ó Pundarikaksha, ó Senhor de olhos de lótus, agora vou comer, por favor, me proteja. Após dizer isso, o devoto sábio deve oferecer algumas flores e água aos pés de lótus do Senhor Krishna e convidar o Senhor Krishna para comer cantando o mantra de 8 sílabas 3 vezes. Nota 9, no final eu leio. Se o devoto quer ganhar os frutos de seu jejum, deve então beber água tirada da vasilha santificada na qual ofereceu água aos pés de lótus do Senhor Krishna. No dia seguinte do jejum, deve-se evitar de dormir durante o dia, comer na casa de outra pessoa, comer mais de uma vez, ter sexo, comer mel, comer de um prato feito de metal de sinos, comer caldo de ervilha e esfregar óleo no corpo. O devoto deve abandonar estas 8 coisas no dia seguinte do jejum. Se deseja falar com um proscrito neste dia, deve purificar-se comendo uma folha de tulasi ou uma fruta amalaki. A melhor dos reis, do meio-dia do jejum de Ekadashi até a madrugada do dia seguinte, a pessoa deve se ocupar em tomar banhos, adorar o Senhor Krishna e executar atividades devocionais, inclusive dando caridade e realizando sacrifícios de fogo. Se acontecerem circunstâncias difíceis e não se puder quebrar o jejum de Ekadashi devidamente no dia seguinte, pode-se quebrá-lo bebendo água. E então não se incorre numa falta por comer após o horário recomendado. Um devoto do Senhor Vishnu que dia e noite ouve estes tópicos totalmente auspiciosos concernentes ao Senhor Krishna da boca de outro devoto, será elevado ao planeta do Senhor e residirá ali por 10 milhões de kalpas. Nota 10, no final eu leio. E quem ouve mesmo apenas uma frase sobre as glórias do jejum de Ekadashi é libertado das reações a tais pecados como matar um sacerdote brâmana. Nota 11, no final eu leio. Não há dúvida quanto a isto. Por toda a eternidade não haverá melhor maneira de adorar o Senhor Vishnu que observar um jejum de Ekadashi. Assim termina a narrativa do Magashirsha Krishna Ekadashi, ou Utpana Ekadashi, extraída do Vaivishya Uttara Purana. Calma, Bimala. E agora as notas, né? Nota 1. Na civilização védica é proibido de se desfrutar de sexo com a própria filha, mãe, cunhada ou qualquer parenta feminina. Nota 2. O Mahabharata declara que: ó Bharata, quem dá grãos alimentícios, água potável, remédio ou auxílio médico aos necessitados vai para o céu sem realizar qualquer tipo de sacrifício. Nota 3. O Amara Kosha dá os nomes dos 8 vasos conforme a seguir: Dara, Dhruva, Soma, Arha, Anila, Anala, Pratyusha e Prabhava. Nota 4. É claro que não há questão de temor ou fadiga para o Senhor Supremo Krishna. Ele fingiu isso como parte de seu passatempo no qual surgiu o jejum de Ekadashi. Ou a pessoa a personificação do jejum, né? Ekadashi. Nota 5. Um kalpa, ou 12 horas do Senhor Brahma, dura 4 bilhões e 320 milhões de anos. Como o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita 8.21, que aquele que chega à minha morada nunca retorna ao mundo material, entende-se que durante o bilhão de kalpas em que o devoto reside na morada do Senhor Vishnu, ele realizará serviço prático e amoroso a Krishna e assim se qualificará para permanecer ali eternamente. Nota 6. Alguns dos dias de jejum no calendário védico são, né? Trítia. Há um trítia em que se deve jejuar. Este dia ocorre durante a parte iluminada do mês de Vaishaka. E neste dia se deve adorar o Brahman Supremo e tomar banho no oceano. Ashtami. Estes dias de jejum incluem Krishna, Jamastami, Radhastami e Gopastami, quando se deve jejuar até meia-noite, meio-dia e o pôr do sol, respectivamente. Navami. Estes incluem Rama Navami e Akshaya Navami. Chaturdashi. Estes dias de jejum incluem Nrishinha Chaturdashi, Ananta Chaturdashi e Shiva Chaturdashi. Ekadashi. Dentre todos os dias de jejum, Ekadashi é o mais querido pelo Senhor Krishna. Quem não puder observar todos esses dias de jejum pode ter mérito de cada um deles apenas por observar jejum de Ekadashi uma única vez. Nota 7. Os três meios recomendados de observar jejum no Ekadashi são jejuar completamente, comer apenas no jantar ou comer apenas em algum outro horário durante o dia. Se a pessoa de fato comer, deve abster-se totalmente de grãos e feijões. Nota 8. Às vezes, por diversas razões astronômicas, jejum de Ekadashi deve ser observado no dia seguinte, Dwadashi. Este Mahadwadashi é considerado muito auspicioso. Nota 9. O mantra de 8 sílabas é Om Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Nota 10. Vide nota 5. Nota 11. Quem mata um sacerdote brâmana e depois ouve sobre as glórias do Utpana Ekadashi será aliviado da reação deste pecado. Só por ouvir, né? Contudo, não se deve pensar de antemão que se pode matar um sacerdote brâmana e depois passar sem castigo simplesmente por ouvir sobre este jejum de Ekadashi. Cometer pecado sabendo isto é uma abominação, ou seja, né, o crime premeditado, aí não funciona, né? Não funciona. Pensa que Deus é bobo? Então agora só resta glorificar esse dia tão purificante, né? Shri Utpana Ekadashi Ki Jai. Magashisha Krishna Ekadashi Ki Jai. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site agora. E na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Ali você encontra todo o conhecimento de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção que está passando aí na sequência, Livros de Prabhupada. Se você não achar o link, fale com a gente, né? A gente passa para você. Já cliquei, já apareceu aí a coleção Shrimad Bhagavatam. Aí você vai descendo, já vai aparecendo as outras coleções, já vai aparecendo tudo aí, você encomenda os livros, começa as suas coleções, chegam rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Ah.